Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Saudações quadrinísticas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e esse é o 28º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio eu quero retomar a minha série Quadrinhologia, ou Estudo Avançado dos Quadrinhos, falando sobre de uma das equipes mais populares dos quadrinhos do mundo inteiro, os X-Men. Mas como a mitologia dos X-Men é muito extensa, eu resolvi dividir isso em algumas partes. Nesta primeira parte, vamos falar sobre a primeira equipe dos X-Men, aquela equipe que o professor Xavier juntou lá no iniciozinho da década de 60. E para falar sobre isso comigo, eu trouxe um especialista, porque eu particularmente não manjo muita coisa. E esse especialista é o Cal, o Caliban, lá do J-Wave, o sócio daquele nosso amigo Jubacum. Saudações, Cal. Saudações para você também, meu caro amigo. Meu caro tio. É, meu caro tio. É, saiu essa história agora de que eu sou o tio do Cal. Que história é essa? Explica pro pessoal que história é desse teu tio. Cara, a tua voz é igualzinha de um tio meu. E eu não consigo deixar de pensar que eu estou falando com meu tio aí. Se você gosta do teu tio, eu fico lisonjeado. Uma perguntinha para você, Cal. É, você é nerd, geek ou normal? Cara, não existe ninguém normal. Mas, sei lá, eu devo ser nerd. É nerd? O que que você acha que te faz um nerd? Eu não tenho tempo nenhum pra gastar com bobagem, mesmo assim gasto. Ah, isso é uma característica fundamental de um nerd, com certeza. Pro primeiro momento Jabazex, né? Fala um pouquinho sobre o J-Wave. Será que tem alguma coisa que o Jubacum deixou de mencionar no J-Wave de lá, quando a gente fez o Paranerd de Tokusatsu, que você gostaria de mencionar? Cara, já que a gente tá falando de X-Men, o J-Wave ele fez dois episódios sobre o desenho dos X-Men da década de 90, né? O J-Wave é o nosso podcast em www.jwave.com.br. Sim, e aliás, esses dois episódios são sensacionais. Eu adorei, principalmente o como vocês abordaram a fundo mesmo, levando a sério o desenho da década de 90 dos X-Men. Foi realmente sensacional. É lógico que o link para esses dois episódios do J-Wave vai estar aqui nos links relacionados do Paranerdia. Bom, voltamos daqui a pouquinho, vamos continuar este papo sobre a primeira turma dos X-Men, daqui a pouquinho, depois do Curioso Nerds, do Cine Nerd, é claro, da leitura de e-mails e comentários. Vamos lá. Antes da leitura de e-mails e dos comentários sobre o episódio 27, Notórios Nerds, Madame Curie, Vamos primeiro aos recadinhos. O primeiro deles, este podcast faz parte do blog Paranerdia, cujo endereço é, por enquanto, www.paranerdia.blogspot.com. Acessem o blog, vejam os links relacionados a este episódio do Paranerdia e também os outros posts feitos no blog. Outro recado, o Paranerdia continua com os seus famosos links do Submarino. Caso você queira dar uma ajuda a este seu amigo Nerdmaster, ganhando uma graninha para o já próximo domínio paranerdia.com.br, acesse o blog, clique num link qualquer do Submarino que esteja lá, compre aquilo que você quiser. Não é necessário comprar o que está sendo anunciado no banner. Mais um recadinho, caso você queira mandar um recado, um comentário, uma bronca, colocar um paradoxo ou qualquer outra coisa nesse sentido, o e-mail de contato do Paranerdia é castparanerdia@gmail.com. Mensagens de voz também são bem-vindas. Recados dados, vamos agora à leitura dos e-mails. O primeiro e-mail que eu recebi foi do meu querido amigo Eduardo Cosso. Ele tem 32 anos, mora em São Paulo e ele participa do MasmorraCast e do site Destino Poltrona. Ele disse o seguinte: amigo Nerdmaster, gostei muito deste episódio histórico. Gosto muito de ouvir sobre ciência. Realmente é uma área muito interessante. Porém, infelizmente, eu não conheço muito sobre este assunto. A Madame Marie Curie é uma das pessoas mais inteligentes que já existiram. Não concordo que as mulheres são menos inteligentes do que o homem. Todos os dois têm capacidade de se tornarem pessoas muito famosas pela sua inteligência. Agora, com os acontecimentos que infelizmente assolam o Japão, muitos querem conhecer mais sobre a radioatividade com suas consequências para a saúde do ser humano. A Erika sabe explicar muito bem. Ótima convidada. Valeu novamente por mais um maravilhoso cast. Abraços, nerds. E para um mini jabá, acessem o podcast que o Eduardo Cosso faz sobre cinema off Hollywood, que é o MasmorraCast, no site www.masmorraerotica.blogspot.com, e também acessem o site destinopoltrona.com.br, onde ele faz resenhas de filmes. Bom, uma coisa que realmente me chamou a atenção nesse e-mail do Eduardo é que a galera realmente gostou muito da Erika explicar a história da radioatividade no Japão, e realmente esse assunto foi muito bem comentado. Inclusive, a galera do J-Cast, um podcast sobre cultura japonesa, eles fizeram um comentário no Twitter que eu achei muito maneiro. Galera, se vocês quiserem saber mais sobre o que, que aconteceu com a radioatividade no Japão, acessem lá o Paranerdia do Nerdmaster e com a Erika Schmidt, que, cara, maneiro, gostei muito disso. Se vocês quiserem conhecer o JCast, claro que o link vai estar aqui embaixo nos links relacionados deste Paranerdia. Além deste e-mail, recebi também lá no Paranerd um comentário do Cid, o Vitor Felipe. Ele diz o seguinte: muito fascinante esse cast, uma verdadeira aula sobre uma grande mulher que foi Madame Curie. Você disse que o papo não foi tão descontraído, mas mesmo assim achei-o interessantíssimo. E fez uma escolha mais que acertada de convidada para falar sobre essa pessoa tão formidável que foi. Parabéns pelo episódio, Nerdmaster, e a sua amiga é uma pessoa muito inteligente e bem bacana. E a Erika respondeu a esse comentário falando o seguinte: que bom que você gostou, Cid, obrigado pelos elogios. Tentei fazer jus à primeira dama da radioatividade. Essa foi a Erika. Quem também comentou lá no Paranerd foi o Kio Caio César, do Farrazine. Ele diz o seguinte: salve para a nerdaiada. Programa especialíssimo este, senhor Nerdmaster. Muito obrigado, senhor Caio César. A Erika é muito simpática e trouxe boas informações sobre um assunto não tão comum no mundo dos podcasts. Sem contar que foram providenciais as informações, haja vista o temor por conta do acontecido no Japão. Parabéns e abraços. Eu faço minhas as suas palavras, meu caro Kio, e realmente a Erika mandou bem pra caramba. Além dos comentários no Paranerdia, houveram também comentários lá na página da Combo Podcasts, e quem comentou não poderia ser outro senão o Drug, o comentarista de estimação da galera do Combo Podcasts. Ele é de Indaiatuba, São Paulo, e diz o seguinte: Marie Curie é realmente uma pessoa a se admirar. Não precisamos nem dividir isto por sexo. Ela é, acima de tudo, uma pessoa a ser admirada por todos. E não só pelas suas descobertas, mas também pelo amor e pelo empenho que ela teve por seus trabalhos. Gosto muito dessa série dos Notórios Nerds por mostrar pra gente a pessoa por trás dos mitos. Bacana mesmo, Nerdmaster. Parabéns. Cara, obrigado, Drug, valeu mesmo. Eu também adoro a minha série para nerd do Notórios Nerds, e pode ter certeza que vão haver muitas outras celebridades nerds no futuro. Bom, recados dados, comentários lidos, e-mails lidos também. Vamos agora ao Cine Nerd e ao Curioso Nerds. Vamos lá. Eu sou seu pai. Curioso, né? Para o Curioso Nerds deste episódio sobre X-Men, eu resolvi falar uma coisa que eu descobri quando estava fazendo a pesquisa sobre este assunto. Todos vocês que têm uma idade parecida comigo, entre 20 e 30 anos, devem se lembrar, obviamente, daquele saudoso desenho dos X-Men da década de 90. Pois bem, esse desenho é americano, obviamente, mas quando esse desenho foi passado no Japão, houve a criação de 3 aberturas alternativas no melhor estilo anime, inclusive com canções cantadas em japonês e uma animação totalmente refeita na abertura. O desenho em si continuava sendo o mesmo, mas as aberturas tinham todos aqueles clichês de abertura de desenho anime do Japão. Acredite, é verdade. Nerd. Para o Cine Nerd deste episódio sobre X-Men, eu não poderia recomendar outra coisa senão os DVDs e Blu-rays sobre os 3 filmes de X-Men que foram lançados até agora: X-Men, X-Men 2 e X-Men 3, A Batalha Final. são excelentes adaptações para o cinema dos personagens dos X-Men, e eu recomendo com certeza. Adquiram esses filmes através dos links do Supermarino do Paranerd, é claro. Eu recomendo. Do bem, não deixe de ouvir o Paranerdia, um podcast para nerds. De volta. E aí, Cal, gostas de X-Men? Eu acho que, como a maior parte da geração de quadrinhos minha, né, eu comecei lendo X-Men. Por causa do próprio desenho animado, não vou mentir, eu não ligava muito pra quadrinhos antes daquele desenho que passou aqui em 94, por aí. Tu acha que aquele desenho conseguiu adaptar legal pra televisão a mitologia dos X-Men? Porque, como eu falei agora há pouco na abertura, a mitologia dos X-Men é gigantesca, né? Olha, eles fizeram um trabalho muito bom para adaptar algumas obras-chave dos X-Men com toda aquela liberdade autoral gigantesca que a gente tinha nos anos 90, né, para caber no formato. Eu gosto muito daquele desenho, mas eu não tomaria ele como bíblia dos X-Men, sabe? Ah, claro, com certeza, porque já começou o X-Men com Wolverine, com Tempestade, com Noturno, e eles não têm nada a ver com a primeira equipe dos X-Men, né? Até porque a primeira equipe dos X-Men quase não fez sucesso, né? Então, antes da gente começar, vamos dar uma de J-Wave agora. Antes da gente começar a falar sobre a primeira equipe dos X-Men, vamos falar sobre quem criou essa bagaça, ou melhor, os caras que criaram essa bagaça, que foi o titio Stan Lee, o cara, né, The Man, e o titio Jack Kirby, seus desenhos geométricos. Você conhece alguma coisa sobre eles? Eu acho que quem conhece quadrinhos e não conhece esses dois nomes, cara, não sabe o que tá falando. O Stan Lee e o Jack Kirby, eles são dois dos maiores nomes dos quadrinhos que existem. Eu não sei nem se tem outros nomes maiores do que eles. A Marvel existia antes de Stan Lee e Jack Kirby? Então, a Marvel não era Marvel antes de Stan Lee e Jack Kirby. Ela era uma outra editora, eu acho que era Atlas Comics, eu não lembro o nome agora. Uhum. Mas eles já faziam trabalhos lá naquela editora. E foi com a entrada deles que virou Marvel. É, eles acabaram assumindo, o Stan Lee virou editor-chefe, né, da editora, e acabou se tornando Marvel. A história é meio confusa nesse ponto, porque eles tiveram várias discussões criativas, os dois, né, mas a editora continuou, então ela, na verdade, ela era além dos dois, ela foi fundada por um grupo criativo que incluía os dois. Uhum. No caso, tem gente que acha que as pedras fundamentais da Marvel, além do Stan Lee e do Jack Kirby, também entra aí o Steve Ditko, você concorda? Cara, sem sombra de dúvida, o Steve Ditko, ele era também um artista genial, ele era muito mais autoral do que os dois, né, do que o Stan Lee e o Jack Kirby. Uhum. Ele desenhava também, ele começou desenhando Homem-Aranha, acho que em 62 ou 63. O Ditko, no caso, era roteirista e desenhista? Ele fazia uma função de palpitista e desenhista. Palpitista e desenhista é ótimo. É que a gente está acostumado hoje com os quadrinhos com uma coisa que o desenhista está no seu quartinho, o roteirista no seu quartinho, né? Ou no caso da Marvel, dependendo da revista, tem o desenhista no quartinho, o quadrinista em outro, o roteirista num e o argumentista em outro. Aham. Que é o modelo da Marvel, né? Antes não existia. Colorista em outro, e o letrista em outro, e o editor-chefe em outro, né? Porque... O editor-chefe nem sabe o que está acontecendo. É que na época do Lee e do Jack Kirby, os créditos basicamente se dividiam em roteiro Stan Lee, desenho Jack Kirby. Acabou, né? Hoje em dia, pega aqueles quadros de créditos, é roteiro, desenho, arte finalista, colorista, letrista, editor da edição brasileira, editor nacional, editor estrangeiro, editor da Casa do Caramba. Porra, é. Tem, falta argumentista, que argumentista foi o que aconteceu na Marvel também. Qual a diferença entre argumentista e roteirista? Essa é uma diferença inventada pela Marvel, mas o roteirista ele escreve o roteiro da história que o desenhista vai desenhar, mas o argumentista ele escreve a falas. Eu, hein? É porque a Marvel... Imagina que era o Stan Lee e o Jack Kirby fazendo 10 revistas numa época, né? Uma coisa que eu quero perguntar. Começou primeiro só com o Jack Kirby e o Stan Lee ou o Steve Ditko já tava no meio dessa bagunça ou ele entrou depois? Você sabe essa história? Então, o Amazing Fantasy do Homem-Aranha, que já tava lá no meio, já rodava e já tinha outras pessoas trabalhando. É que quem começou de relevante, de chefe, seriam os dois, né? Uhum. Eles seriam sócios majoritários, mas tinha mais gente irrelevante naquela parada. No caso específico de X-Men, era a dupla de Kirby e Stan Lee. Foi por muito tempo essa dupla, cara. Até que número, você faz ideia? O Kirby ficou até 65, depois foi o Jay Gavin, ele só fez X-Men e aquele gibi da Lois Lane, então ele não merece meu respeito. Nem pelo X-Men? Não. Deixa eu ver. Ah, o Jim Steranko ele vai entrar bem depois, cara. Quase no final dessa porcaria toda. A dupla que comandava os X-Men desde o início era só o Lee e o Kirby? Ou tinha mais alguém no meio dessa história? Então, nos primeiros 3, 4 anos, eram só os dois. O Kirby ele sai em 65, ele dá lugar para outros desenhistas. Foi perto da época que os dois começaram a não se dar tão bem, né? Aliás, o Jack Kirby e Stan Lee nunca se deram bem. Nunca se deram bem? Por quê? Como assim? Porque é aquela parceria John Lennon-Paul McCartney. Ah, são dois gênios de cabeça dura. Exatamente. O Jack Kirby ele é mais velho que o Stan Lee, já era mais versado, né? Ele já trabalhava mais tempo com quadrinhos. Então o Stan Lee era o carne nova, o carne fresca que tava tentando... É, ele era o rookie, né? Ele era o... Era o novato. Era o novato, só que a época que o Stan Lee chegou, ele tinha umas ideias de narração que, comparando com hoje, era como se ele fosse, não sei, o Alan Moore, sabe, descrevendo? Uhum. Comparando com o que tinha na época. Sim, sim. Os X-Men, especificamente, a criação do Lee? Então, os X-Men foi uma criação editorial. Como assim? Me explica melhor essa história. Foi mais ou menos o seguinte, o Stan Lee, o Jack Kirby, o pessoal da editora, eles queriam aproveitar a onda de super-heróis que estava surgindo, que começou a vender bem na Marvel e queriam lançar um novo time de heróis. Sim. E o que eles iam fazer? O Stan Lee, ele é até hoje meio crítico nas coisas que ele faz, ele não gosta de se repetir. E ele pensou, poxa, eu comecei com o Quarteto Fantástico lá e que time que é? É uma família. Ó, os Vingadores são um clube. Uhum. Então, que tipo de time que eu posso criar agora? E nessa época, diferente de hoje, time paramilitar era fora de cogitação. Não se podia pensar nisso, né? Por quê? Porque era... Na época com o comunismo e todos aqueles problemas. E, no caso, isso tem a ver também com o fato dos X-Men terem nascido com poderes, né? Porque ele já tinha usado de tudo, né? Bomba, radiação, mordida de animal, deuses nórdicos e o cara... Também foi, mas o mais importante é que ele queria que fosse uma escola. No caso, os X-Men foi a última grande equipe que o Lee criou, ou teve alguma coisa de relevância depois deles? Cara, são as únicas equipes relevantes da Marvel, o Quarteto, Vingadores e X-Men. Uhum. Então, na verdade, há quem diga que o Lee parou de criar mais ou menos quando ele saiu dos X-Men, saiu da edição, quando ele deixou de ser editor lá do Homem-Aranha, lá no meio da década de 70, ele parou de fazer criação, de verdade. É, há controvérsias, né, porque parece que teve umas duas ou três... edições de heróis criados pelo Stan Lee independentemente, né? É, mas o trabalho do Stan Lee tem um problema muito grave. O Stan Lee, ele ficou parado naquele ano, naquela década de 60. A cabeça dele ficou parada lá. Então, na década de 60 ele era absurdamente inovador, mas já fazem 40 e tantos anos isso. Quase 50 anos, então o Lee ficou pra trás, né? E o Jack Kirby, ele também. O Jack Kirby, a cabeça dele tava mais pra trás ainda, só que ele já era pra frente do seu tempo, né? Então ele finalmente ele foi ultrapassado depois da década de 60, eu acho. Vamos dar a César que é de César, né? Todo mundo fala do Stan Lee, o Stan Lee isso, o Stan Lee aquilo, o caramba quatro, mas não dá pra falar dos X-Men sem falar do Jack Kirby também, porque afinal de contas, e você mesmo já tinha me comentado isso numa conversa fora daqui dessa gravação, que o método de escrita do Stan Lee era o mais resumido possível, né? Ele falava, conversa assim, assim, assado. Aí, se vira desenhista, faz o que te der na telha. Então, muita coisa dos X-Men foi criação também do Jack Kirby, não? Cara, começa que a Sala do Perigo, que é um elemento que muitos fãs gostam, né, dos X-Men, hoje virou até um personagem, a Sala do Perigo, foi uma criação do Jack Kirby. O Jack Kirby, ele tinha essa ideia de que quadrinhos tinha que ter ação. Uhum. Naquela época, se você ler os quadrinhos daquela época, não tinha essas técnicas cinematográficas que a gente tem hoje. Sim. Então todo quadrinho tinha uma fala, todo quadrinho tinha um balão explicativo, tinha um quadradinho explicando, tinha a cabecinha do personagem explicando, que é coisa do Jack Kirby isso. Cabecinha do personagem explicando, como assim, balão de pensamento? É, mas o Jack Kirby, por exemplo, quando ele tava contando um flashback, o Jack Kirby, ele desenhava a cabeça do personagem que tava contando o flashback em cima do quadrinho. Ah, é verdade, aquelas flying heads. Tem uma cena de um flashback, tá a cabeça do personagem que tá lembrando desse flashback. Tem razão. Até porque as técnicas narrativas da época eram muito fracas, né? Uhum. E o que acontece é que o Jack Kirby, ele queria colocar ação. Ele tinha essa ideia de uma coisa mais cinematográfica, antes mesmo disso existir no cinema. E aí ele colocava ação ridiculamente nos gibis. É, né? Milhões de cenas, estão os X-Men andando na rua, de repente bate um carro, os X-Men vão salvar. Um bando de estudantes começa a importunar a Jean Grey, aparece o anjo voando pra salvá-la. Isso tudo é coisa do Jack Kirby. E nessa época a Sala de Perigo era mais um playground from hell do que o holodeck que a gente conhece hoje em dia, né? É, essa Sala do Perigo que a gente conhece hoje em dia foi surgir bem depois do holodeck mesmo. Então a gente já falou bastante sobre os criadores, acho que já tá até um papo bastante interessante. Vamos tratar do assunto mesmo. X-Men, nessa primeira parte da mitologia dos X-Men, eu queria falar mais sobre a primeira equipe mesmo, ou seja, os cinco primeiros, que depois tiveram também outros dois, mas a gente conversa isso daqui a pouco com calma. E quando é que foi a primeira história dos X-Men, Cal? Eles começaram em setembro de 63, no primeiro título dele, X-Men. Era só The X-Men, não tinha The Uncanny, The Spectacular, The Whatever, não. Então isso é uma coisa que o Stan Lee gostava demais de fazer, mas ele não pensou em nada para os X-Men. Então os X-Men, no subtítulo, é os heróis mais estranhos de todos os tempos. E era The X-Men. Ah, uma coisa que eu quero que você me confirme se eu tô certo ou não. Era pra essa revista se chamar só Os Mutantes, não? Sim. E aí que o Stan Lee apresentou essa ideia na editora, e acho que foi o editor que disse, não, o Mutante tá ruim, não, quero outra coisa, me traz outro nome. É ótimo que o editor falou pra ele, mas ninguém sabe quem são os X-Men. Então você não pode falar que chama... ninguém sabe que são mutantes. Então você não pode chamar o gibi de Os Mutantes se ninguém sabe o que é. Ele, tá bom. Aí ele botou de Working Title, sabe? Que nem você põe o nome do teu... só pra trabalhar, uhum. Continuar fazendo roteiro. Ele colocou X-Men e entregou assim mesmo pro editor. Ah, era só um título provisório. Era um título provisório. Depois a gente coloca alguma coisa no lugar do X. É tipo quando a pessoa pega uma... Não tem um nome nome próprio pra empresa, chama de XYZ. Exato, e aí ficou, o editor achou criativo, né? Mas aí cai numa contradição. Se ninguém sabia quem eram os mutantes, como que a pessoa vai saber quem são os X-Men? No livro que Stan Lee, tem um livro que o Stan Lee conta sobre isso, ele fala exatamente essa fala. O cara não sabia quem era mutante, como é que vai saber quem é X-Men? E foi por causa disso que inventaram a história do Fator X, ou já existia alguma coisa? Foi depois. Você tem que lembrar que DNA era uma coisa nova nessa época. Uhum. Era da década de 50, então tava chegando na mídia em massa, não existia uma mídia em massa como é hoje, né, de sair no jornal no dia seguinte. E, aliás, viva Stan Lee e os seus usos criativos para as tecnologias, né? A atividade não te mata, te transforma num monstro V. Mas viva Stan Lee, porque para quem lê literatura de parapsicologia, parapsicologia é em ficção científica, né? Poderes da mente e tal. Stan Lee criou e padronizou o nome dos poderes psiônicos. Ah, telecinésia, telepatia, essas coisas não... É porque se você lê, eu gosto muito de literatura desses pulps, né? Sim, sim. E você lê muito teleporte como poder de telecinese. Porque usar a mente é mover alguma coisa à distância, teleporte. Entendi. Então, em vez de teleporte ser transportar a si mesmo, seria mover objetos. Na época, e havia muita confusão. E foi o Stan Lee que meio que padronizou isso daí pra escrever os gibis da Marvel. Mas ele não criou os termos. Não, a maioria dos termos já existia. Ele criou alguns termos que... Puxa, o poder da Psylocke, que apesar da Psylocke não existir nessa época, o... A daga psíquica. É, mas tem um nome pra essa energia que ela gera. É psicossomática, ele foi inventando, juntando palavras e criando coisas sem sentido, sabe? Energia psiônica. Ele foi... E a maioria dos termos da literatura desse tipo aí devem muito ao Stan Lee. Maneiro, gostei de saber disso. Isso é na época que o Stan Lee ainda não tinha ficado gagá, né? Coitado dele. Não, porque who want to be a superhero, pelo amor de Deus, ninguém. Ele já tava ruim antes, cara. Lembra do Stan Lee criando o DC? Ah, sim, Stan Lee apresenta os heróis da DC. Cara, pelo amor de Deus, que coisa medonha. Lanterna Verde ligada a Gaia, o espírito da Terra. Stan Lee não envelheceu bem, cara. Você pode ver que mesmo Stan Lee não conseguiu fazer nada com o Aquaman, né? Ele fez o Namor, que aliás é do Jack Kirby, mas... Sim, mas eu tô falando que nessa Liga da Justiça nova, eles nem potaram o Aquaman, porque o Stan Lee não conseguiu mexer no Aquaman. Era muita porcaria. O Aquaman é o herói mais zoado da DC, cara, sem sombra de dúvida. Claro. Voltando pros X-Men, uma coisa que é preciso falar sobre essa primeira edição é que logo de cara a gente já é apresentado ao vilão Mor dos X-Men, né? Que é o Eric Lassender, ou Magneto, ou Magnus. Afinal de contas, ele é Eric, ele é Magnus. Você sabe me explicar essas confusões de nomes que ele tem? Essas confusões de nome que ele tem é falta de editor. Falta de editor? Por quê? Como aconteceu com muitos quadrinhos da Marvel, é costume você colocar o nome do personagem numa ficha e continuar trabalhando sem confirmar se é aquilo ou não. Eu não sei quem que errou, quem colocou Magnus ou quem colocou Eric. Já tinha um nome estabelecido e alguém colocou o outro. Magnus é como se fosse um apelido. Exatamente. Tipo, Eric, entre aspas, Magnus Lethner. Nem sei pronunciar direito o sobrenome do Magneto. Mas é justamente isso. Mas isso aí também depende da versão, de quem tá escrevendo. Se você pega os X-Men da década de 70, o nome dele é Magnus, dependendo de quem tá. É que o Chris Claremont, depois disse, ele que juntou os dois nomes e falou, deixou essa confusão. Entendi. E também na primeira edição dos X-Men já tinha a Irmandade de Mutantes Malignos? Não. Não? Não. Era só o Magneto? Só o Magneto. Na primeira edição dos X-Men, os mutantes nem temidos pela humanidade são, porque eles, na teoria, estão surgindo naquele momento. Então não tem preconceito. As pessoas olham para eles como se eles fossem um grupo novo de mascarados. Só que diferente da DC, que aparece um super-herói novo, o pessoal todo aplaude, fica feliz e tal, na Marvel aparece um herói novo, todo mundo tem medo, todo mundo é receoso, né? Eu lembro de um crossover antigo que tinha da Liga da Justiça com os Vingadores, que um foi pro universo do outro, e eles estranharam quando os Vingadores chegaram lá. Poxa, mas todo mundo adora super-herói aqui, que coisa estranha, as pessoas não nos temem, não nos desrespeitam. O pessoal, caraca, que absurdo. Tu lembra desse plano? Esse é o Liga Vingadores, não é? É Liga Vingadores. É do começo dos 2000 isso daí. É, acho que sim. Esse crossover é muito bom. Bom, nem melhor do que os amálgamas da vida, né? Marvel vs DC. Eu detestei Marvel. Qual é a tua opinião sobre Marvel vs DC? Pra gente foi lançado na época errada, só pra criar a morte do Super-Homem. Uhum. Foi lançado só pra fazer o hype dos americanos. É uma saga mal escrita. E eu não reclamo nem do negócio do Lobo com o Wolverine, que todo mundo xinga. Não, mas isso aí é horrível. Mas tem coisa muito pior que ninguém reclama. Eu sei, mas eu não quero nem entrar na seara dessa história do Lobo vs Wolverine. Aliás, não vamos nem entrar nessa história, porque ela é péssima, né? Esquece. Deixa pra lá. Bom, voltando pros X-Men, em que edição então veio a Irmandade? Eu acho que é na terceira ou na quarta, porque a segunda, se eu não me engano, é do Vanisher, que é o segundo vilão dos X-Men que depois some mesmo. Piada horrível. Mas é sério, ele fica... O Vanisher, ele sumiu por anos. Praticamente toda a história dos X-Men depois disso daí, ele apareceu uma meia dúzia de vezes. Me tira uma dúvida, o poder do Vanisher é teleporte, ok, beleza. Mas então ele teleporta pra onde ele quiser, pra onde der na telha, não tem que saber onde é que tá se teleportando, nem nada disso? Como é que é a história? Aí que tá, os primeiros gibis dos X-Men de 63, não havia o padrão dos nomes de poderes. Uhum. E foi antes do Stan Lee botar ordem na casa. Uhum. Então o poder do Vanish era Vanish. Vanish desaparece e aparece. Desaparece e aparece. Era literalmente isso. Enquanto o poder da Jean nessa época era teleporte. Foi no ano seguinte que houve toda essa reforma de nome de poderes. Mas o Vanisher, ele é um teleporte ridículo. Ele vai pra qualquer lugar instantaneamente. Teoricamente não existe limitação pra ele. Ele vai, acabou, pensou no lugar, puf. Sim, ele é um dos teleportes mais fortes que a Marvel tem. Acho que ele só perde pra aquela Lila Cheney, né? Porque aquela Lila Cheney era, acho que era teleporte interestelar, que ela conseguia teleportar pra outras galáxias, não? Mas aí era outro esquema o poder dela. Ela já tinha que ter estado no tal lugar. Eu lembro de uma coisa assim, que ela só pode se teleportar para um lugar onde ela já esteve antes, não era isso, mais ou menos? E o poder dela não é como o do Noturno, por exemplo, que é um poder rápido, que ele consegue usar 10 vezes seguidas. Ela é uma coisa mais estacionária, então ela quando foi fazer parte honorária dos X-Men, ela só servia de meio de transporte. Mas isso foi dali 20 anos depois dessa história. Tá, vamos voltar pro início, que é melhor. Vamos falar sobre os personagens. Aliás, uma coisa só que eu queria voltar na história da Irmandade. A ideia do Magneto, quando ele criou a Irmandade dos Mutantes Malignos, ele não achou... Ele tava querendo criar já um grupo já de supervilões, com a ideia de serem supervilões, porque por que botar o nome Malignos no grupo? Mas isso era década de 60, cara. Você tem que se colocar naquela época. Se só se chamasse Irmandade de Mutantes, os leitores da época, que tinham uma idade bem menor do que aos leitores de hoje, não iam... Eles achavam que os leitores não iam dar conta de separar uma coisa da outra. Não iam saber se os vilões eram os X-Men ou se os vilões eram a equipe do Magneto. É, hoje em dia é Irmandade dos Mutantes e só, né? Não tem Mutantes Malignos. Aliás, hoje em dia nem tem, porque eles morreram todos, mas... Mas é só Irmandade dos Mutantes. Entendi. Bom, agora sim, falando sobre a equipe dos X-Men. Eles começaram com o Xavier e 5 alunos, né? A ideia era ser uma escola e, teoricamente, todos os personagens eram adolescentes. É, começou com o Xavier e 4 alunos. 4? Como assim? A Jean, ela entra na primeira edição. Ah, ok. Então eles começaram com os 4 garotos e depois é que entrou a Jean. É, mas logo na primeira edição, mas eles já eram X-Men, os outros 4. Ok, e vamos falar quem são, né? Temos o Professor X, né? Que é o Professor Xavier, teoricamente o maior telepata do mundo, mas que depois atualmente, acho que nem se... nem temos como saber se ele ainda é o maior telepata do mundo, ou se tem outros mais poderosos que ele, mas isso não vem ao caso agora. Bom, então vamos falar sobre os personagens da equipe, né? Começando primeiramente com o líder, o destemido líder, como falava o Fera, que é o magrão, o Scott Summer, cujo poder é... O poder do Ciclope, né? É disparar rajadas de energia cinética dos olhos. O poderzinho ridículo. Cara, o poder besta, cara. De onde é que tiraram esse poder? Por que que te botaram um poder tão simplório num personagem que acabou até sendo um personagem forte, um personagem realmente líder da história? Mas, pô, por que um poderzinho tão besta num personagem assim? Por causa de um super-herói da editora concorrente. É? Qual? É Super-Homem. Ah, tá. Eles pegaram só um poder do Super-Homem pra dar pro Ciclope. E aí o voo deram pra outro, o sopro gelado deram pra outro. Ah, olha aí como a gente se descobre. A super-força deram pra outro, né? quer dizer, os X-Men é um Super-Homem desmembrado. Não, isso daí não é verdade. Isso aí, pelo menos o Stan Lee não admite. Mas o pessoal brinca com isso. Ah, tá. Aliás, o X-Men entrou numa fase que é até bom a gente falar que, em vez de ter um herói com uma porrada de poderes, tinha vários heróis, cada um com um poder específico, formando equipes, né? Aí tem a Liga da Justiça, tem os X-Men, tem os Vingadores, que é mais ou menos a mesma ideia, né? É, mas os Vingadores e a Liga da Justiça, não. Que lá já tem heróis que fazem uma porrada de coisa. Principalmente nos Vingadores. Vingadores já entra com um time que faz tudo. É, mas os X-Men e o Quarteto Fantástico, sim. É, também aquele Legião dos Super-Heróis tinha muito disso. Nossa. Era uma pessoa fazendo cada coisa. Não tinha mais de um poder no mesmo personagem, né? Não, a Legião é um negócio bizarro. Oh, a rajada do Ciclope é aquele negócio de rajada concussiva, né? Aquele raio vermelho que, se ele deixar os olhos abertos, é um raio contínuo que não para nunca e só é parado por aqueles benditos óculos de Ray-Ban, de quartzo rubi, né? Que tu gosta bastante desse negócio, né? Desses óculos, né, Cal? Sabendo? Cara, quando eu era mais novo, eu queria muito ter óculos vermelhos, cara. Eu achava muito estiloso. Eu acho ainda, mas é porque eu não tenho noção de moda. Mas você queria ter só com a lente vermelha ou todo vermelho, igual o óculos do Ciclope? É, ele era todo vermelho porque é mais fácil pintar, né? Mas... Não, aquela lente vermelha eu acho muito legal até hoje. E tu sabe por quê? Qual é a explicação do quartzo rubi ser a única coisa na Terra que impede o raio do Ciclope? Diga lá. É que o tom de vermelho do quartzo rubi tem exatamente o tom de vermelho que refrata o raio do Ciclope. Ou seja, é uma questão de cor. Beleza, hein? Puta que pariu. É a falta de explicação mais bem explicada da história dos quadrinhos. E depois do Ciclope, já que a gente falou de poderes do Superman, né? Vamos falar do Anjo. E o poder do Anjo era voar! Olha que poder legal! O cara voa aí! Pronto, tá voando? Cara, era um pombão, né? Não, pomba voadora. Voa, passarinho! E agora, fazer o que em cima? Tem nada pra fazer, né? Fica voando, então, filho da mãe. Basicamente, o Homem-Pássaro ou o... Sacanei Homem-Pássaro, não. Rajadas de luz de sol. Não sacanei Homem-Pássaro, não. E ele, além do mais, é um excelente entrevistador. Homem-Gavião também. Ele é um advogado muito bom. Não, o Homem-Pássaro não era entrevistador, não. Falei merda. O Homem-Pássaro era advogado. O entrevistador era o Space Ghost. Mas também tem o Ômega Avião da DC. É. Não é um poder exatamente novo, né? Anjo não é uma coisa que tá aí do nada. O Anjo, eu acho que só ficou, vamos dizer, um personagem forte mesmo quando ele saiu do Anjo e virou o Arcanjo pelas mãos do Apocalipse, né? Que começou naquele massacre de mutantes, que foi quando eu comecei a ler X-Men. E aquilo acho que marcou mais os X-Men do que qualquer coisa nos 20 anos seguintes. Cara, que aquela história foi violenta pra caramba. Eram os carrascos indo até o esgoto dos Morlocks e detonando geral. Coisa que, lógico, com, vamos dizer, a liderança do Dente de Sabre, que se é pra ter carnificina, ninguém melhor pra liderar que o Dente de Sabre, né? E a cena mais icônica dessa saga, na minha opinião, é o Anjo crucificado, como se fosse Jesus Cristo, com as asas todas esburacadas de estaca, que tiveram que, inclusive, ser amputadas, né? Depois disso daí, ele ficou um personagem extremamente exótico. exótico, né? Depois do Arcanjo. Exótico em que sentido? Como assim exótico? É, um que ele era um personagem azul que vestia uma roupa rosa. É, mas pô, quem é que olhava pra cara azul ou pra roupa rosa com duas asas de metal vivo gigantescas? Puta que pariu! É. Como aquilo era legal, hein? Era o Wolverine voador. Cara, não tem o que falar. Era ali, tem personagens muito badass, né? Muito badass, muito badass. Aí, aliás, o anjo teve um anjo é um ioiô, né? Porque ele começou como anjo, perdeu as asas, virou arcanjo. Depois as asas de pena normal cresceram e destruíram as asas de metal. Não me perguntem por que a pele também voltou ao normal, que não tem explicação. Aí, agora, quando ele fica puto, volta a ser o arcanjo. Mas que zorra! Como é que pode uma coisa dessas? É, né? E o anjo ganhou aquela história de poder de que o sangue dele é curativo, com aquela palhaçada de mutação secundária. Qual é a sua opinião a respeito de mutações secundárias, ó Caliban? Eu vou dizer que um dos maiores motivos para eu não gostar da saga de X-Men escrita por Grant Morrison foi ele ter colocado essa merda na existência. A mutação secundária? Não tem uma que preste. Cara, acho que o único que não ganhou essa porcaria foi o Ciclope, né? O Ciclope continua na dele, não tem palhaçada. O Anjo ganhou, o Fera ganhou, a Emma Frost ganhou. Mas, porra, samba do crioulo doido mesmo, né? Cara, eu não entendi porque ele é louco de reviver coisas. Tá, Grant Morrison, sinceramente, é um excelente escritor que tá ficando gagá. Como quase todos, né? Frank Miller, Grant Morrison, todos estão ficando velhinhos gagá. Jeff Loeb. Na minha opinião, minha singela opinião é que os caras deviam pôr teste antidoping na entrada das editoras. Não, mas é que tá, eles fazem. Os que são reprovados é que são contratados. Esse aqui é o problema. Bom, saindo do anjo, Homem de Gelo? O Homem de Neve? O bonecão do posto? É o Michelin. É o Michelin, ele parecia mesmo o boneco do Michelin, cara. Bob Drake, né? O Homem de Gelo. Que eu vou te contar um negócio, o personagemzinho maltratado, né? O personagemzinho fraco, ridículo, porque a primeira imagem que eu vi do Homem de Gelo era um boneco de neve, tacando bolinhas de neve num escudo eletromagnético do Magneto na capa dos X-Men número 1, cara. Isso foi a cena mais vergonha alheia que eu já vi na minha vida, cara. E esqueça das botinas, né? Ah, não, pra completar o figurino, imagina um boneco de neve andando com duas botas. Ah, coisa linda. Coisa linda de Deus. Por que o Homem de Gelo é tão escroto? O Homem de Gelo, na verdade, é o personagem que o Stanley menos gosta desses personagens. Porque quando ele tava tentando criar os personagens pros X-Men, ele ficou sem ideias. Ele queria um quinto membro, queria colocar uma garota, mas na época não é uma coisa que, como hoje, vende mais gibi, né? Nós somos... Queria botar uma garota, já não tinha Jean? Ia ficar o quê? Power Rangers? Justamente. Mas ele nessa época... você pode olhar que os times tinham raríssimas mulheres, porque isso não vendia gibi. E hoje em dia, você coloca uma mulher no time, põe um biquíni e fechou, dobrou a venda. Nem precisa biquíni, bota só uma mulher, de preferência sem roupa. Mas e ele não conseguiu, ele pensou, pegou um personagem dele, a dica foi que ele pegasse o personagem dele e invertesse os poderes, né? Então você imagina ele pensando, ele olhou pro Hulk, ah, já sei, fazer um cara quando fica feliz, fica fracote. Não. Não dá certo. Aí foi olhando assim, aí ele acabou chegando no Tocha Humana dele, do Quarteto Fantástico, ele tinha feito um ano, e o John Storm, ele tem a exata mesma personalidade do Bob Drake. Ah, é verdade. Isso é mesmo. Inclusive no universo Ultimate, né, que é o universo Marvel Millennium, os dois são até colegas de quarto, são amigos de escola e o caramba quatro. São dois moleques mesmo, né? São com personalidades super idênticas. É, o Homem Gelo no Ultimate, ele é mais bobão, mas ele ainda é fanfarrão. Sim. O Johnny Storm é igual. Gente, fanfarrão. É o tipo ex-BBB. O Homem Homem de Gelo, ele realmente também teve bastante reviravoltas no quesito da vida dele, dos poderes dele, né? Eu lembro de uma fase que eu acho que eles estavam no X-Factor, que ele tinha que usar uma espécie de um cinto maluco, porque o poder dele tinha ficado completamente fora de controle, e sem aquela porra daquele cinto ele não podia controlar os poderes. Teve uma fase que ele era realmente um homem de gelo, e inclusive abriram um rombo no corpo dele, que ele não queria mais voltar a ser de carne, porque ele achava que o rombo ia aparecer no meio do peito dele. Teve uma fase que acho que a Emma Frost ficou no corpo do Homem de Gelo, aí ela usou o poder do cara como ele nunca tinha pensado em usar antes, o negócio até de ele poder se liquefazer e depois se reagrupar normalmente. Teve isso, não teve? Ah, não, depois disso aí ele também continua não usando o poder dessa forma, porque o Homem de Gelo até hoje é um personagem patético. Ele é um provavelmente o X-Men mais forte que tem hoje e continua patético. Patético só por causa dele mesmo, né? Não por causa dos poderes. Os poderes dele estão em nível ômega, né? É, mas ele incorre do mesmo problema que tinha o Toshumana antes de morrer recentemente. Que ele tem um poder ridiculamente forte, não existe limites pro que ele pode fazer, exceto o fato que ele é um babaca. Realmente, concordo 100%. O Toshumana morreu? Morreu recentemente. Ah, já foi tarde. Ah, daqui a pouco eles revivem, né? Não tem... Qual o membro do Quarteto Fantástico que nunca morreu? É, né? Não, que nunca morreu, acho que... O Reed morreu? Morreu. Susan morreu. É, o Ben Green também morreu. É, tá faltando o Johnny, né? Acho que o Johnny não era o único que não tinha morrido ainda. Eu acho que ele devia estar falando, ah, pô, quando é que é a minha vez? É, porque também a Marvel, acho que eles deviam trocar o nome da editora pra Dragon Ball, né? É, eles seguem a mesma lógica. É um negócio de mata e ressuscita, mata e ressuscita, mata e ressuscita, que tá parecendo que eles estão usando muito as esferas do dragão lá no, na Marvel. Mas já que você tá falando de mata e ressuscita, tem um personagem final, né, dos X-Men. Ah, não, mas calma, a gente vai falar dela daqui a pouco, porque falta falar primeiro. Primeiro vão terminar os meninos. Lá do meu personagem favorito da primeira equipe dos X-Men, é o Dr. Hank McCoy, o Fera. Cara, eu adoro esse personagem, porque o cara é inteligente, é sarcástico, é engraçado, e ele consegue ser ao mesmo tempo erudito e palhaço ao mesmo tempo, cara. Não dá pra não gostar do Fera. O que você acha do Fera, Cal? É, ele também é o personagem favorito do Stan Lee quando ele criou. Ele é a única coisa que é dele lá. É, foi o único criado pelo Stan Lee mesmo? Não, todos foram criados. É o único dele no sentido, se o Homem Gelo é um clone, o Ciclope não é uma coisa realmente criativa, nem o Anjo. Entendi, entendi. Quando é que o Fera virou aquele macacão azul? Você lembra de quando foi isso? Cara, isso foi final dos 70, começo dos 80. O Fera já tinha saído dos X-Men? Ele sai dos X-Men em 69, 70, por aí. Aí virou o macacão azul e entrou nos Vingadores. Ele demora um pouco, ele some um pouco. Ah, beleza. Pô, nessa fase que ele era o macaco mesmo, macaco no estilo gorila mesmo, cara, era, acho que a fase mais engraçada da vida dele, porque eu lembro de uma cena que entra uma pessoa qualquer, que eu não lembro agora qual era o personagem, no laboratório do Fera, o laboratório tá vazio, ué, cadê? Hank, cadê você? Tô aqui. Ah, tá pendurado no teto, tá de cabeça pra baixo, pendurado no teto, lendo um gibi, ou um livro qualquer, e de jaleco de cientista. Cara, como é que não dá pra não gostar de um personagem desses, cara? Pelo amor de Deus. E ele tinha umas tiradas geniais, né? Santa Querupita toda hora. Querupita, não. É Querupita. Querupita. Só perde pra tia... Tia Petúnia. A tia Petúnia do coisa. São as duas deusas da Marvel. A tia Petúnia é real, viu? Ela aparece. Sim, a tia Petúnia é uma tia... Até novinha, porque na época ela era adolescente quando o Ben nasceu, então ela é uma tia toda pra Fentex, toda boa, legal. Eu sempre já vi a história da tia Petúnia. O Ben foi praticamente criado pela tia. Pela tia Petúnia, a tia favorita do Ben. E no caso do Fera, o que que se... voltamos ao assunto maldito, né, das mutações secundárias. O que que você achou do Fera ser transformado em Tony o Tigre? O que Grant Morrison deve ter assistido de filme da Disney, né, pra pensar nisso? Eu, sinceramente, destruí o personagem, porque eu não consigo mais olhar pra ele e rir dele, sabe? Ah, ele não tá mais engraçado, realmente. Ele ainda tá aquele... Cara, eu vejo aquilo ali, sabe o que que eu vejo? Eu vejo um Thundercat. Boa. Eu não consigo mais ver aquele fera engraçaralho, aquele fera que ao mesmo tempo que mostra que é inteligente pra cacete, mostra que é engraçado pra caramba. Cara, porra, estragaram o fera. Sinceramente, eu perdi o... Vamos dizer, eu perdi o tesão que eu tinha no fera. Não... Ele tem cascos agora. Tem o quê? Ele tem cascos, dependendo do que você lê dele. Cascos? Cascos. Não eram garras, tipo, mão de bicho de pelúcia? Não, as mãos são. Nos pés agora são cascos? São cascos. Eu não sei se mantém ainda. Quando ele apareceu, ele tinha cascos nos pés. Que merda. É um fauno. Era triste. Porra. Agora estragou minha infância. Grant Morrison destruiu minha infância. Droga. E pra terminar, vamos falar da personagem feminina, né? Chega de falar de macho nessa porra desse podcast. Vamos falar da Garota Marvel, Jean Grey. Agora, cara, é sério que Garota Marvel foi só por causa da editora ser Marvel? Não tinha... Qual é a ideia de Miss Marvel, Garota Marvel? Por que isso? Não tinha um nome pra ela. Até hoje não tem. É. O Stan Lee, ele entregou o gibi, não tinha conseguido pensar um nome melhor do que Garota Marvel. No caso, no original, é Marvel Girl ou Miss Marvel? É, acho que Marvel Girl. Marvel Girl, tá. No caso, ela só veio a mudar de nome mesmo quando veio a saga da Fênix, né? É, que aí ela passa a se chamar Fênix, mas só na saga, porque quando ela volta como Jean Grey. É, engraçado que até no desenho do X-Men Evolution, tá lá, Noturno, Wolverine, Ciclope, Lince Negra, Jean Grey. Hã? No antigo também, naquele da década de 90, Jean Grey. Jean Grey, pô, Jean Grey, agora é o nome de guerra dela é Jean Grey. Vai lá, Ciclope! Vai lá, Colossus! Vai lá, Jean Grey! Pra manter a identidade secreta deve ser complicado, assim. Ou identidade secreta, mas, né? Identidade secreta ou uma ova? Pô, fala sério, ninguém merece isso. A Jean, ela... No início ela tinha poderes telepáticos e telecinéticos meio fraquinhos, né? Não era uma coisa muito poderosa, era? É, no começo ela é só telecinese. Ah, nem telepatia tinha? A telepatia era o exclusivo do Xavier no começo. Ok, mas era aquela coisa do tipo, levantou uma cadeira, ela já tem que fazer um esforço enorme ou não? Então, mas isso era muito comum na Marvel dessa época. Enquanto a DC você tinha um super-homem empurrando planetas, na Marvel a impressão que você tinha que o cara era, ele tinha um poder, mas era uma coisa muito pequena que diferenciava ele de você. Ok, maravilha, maravilha. E aliás, a gente não falou do maior poder de todos da Jean Grey, né? Que é o poder gokunesco dela de morrer e ressuscitar quantas vezes ela quiser. Cara, não houve uma década que ela não morreu. É tipo, ah, já passou 10 anos, mata a Jean Grey de novo. Algumas décadas ela morre duas vezes. Mas atualmente ela tá morta e continua morta, né? Por causa do Joey Quesada, né? É o Joey Quesada e sua alergia a ruivas. Sua alergia a ruivas? Ele não gosta mesmo da personagem ruiva? É sério isso? É, isso é... Eu frequento muitos fóruns da Marvel, da DC, e essa piada é muito recorrente lá dentro. Porque eles brincam que todas as ruivas da Marvel atualmente, ou elas estão mortas, ou estão em comas, ou perderam a memória, ou foram desquitadas. No caso de desquitada é a Mary Jane do... A Mary Jane que tá solteirona, tá ferrada já, sabe? Sacanagem, pô, ninguém merece, pô. Traz a Jean de volta, gente. Qual merda nessa cara, pô? Rainha Branca não serve pro Ciclope, não, pô. Aliás, como é que. Já tá resolvido se a Rainha Branca realmente ama o Ciclope, não ama? É, ama. É um contrato? Ela tá realmente lá de coração? Como é que tá essa conversa da Emma Frost com o Ciclope? Então, o que aconteceu é que no final da década de 70, começo de 80, o Ciclope ele tinha uma personalidade. Aliás, o Ciclope ele nunca foi bundão, né? Que a gente sempre vê o Ciclope como bundão. É. Mas ele sempre foi filho da puta. Não, é sempre, sempre, desde os primeiros X-Men. No sentido mal ou no sentido sacana? Não, ele nunca foi mal. Ele sempre segue os objetivos dele, mas ele faz o que é preciso. Ah, tá. Entendi. Então, ele não tem escrúpulos. Nos X-Men antigos, tem uma hora que os X-Men estão brigando do nada, o Ciclope se finge de malvado e ataca eles. Mas do nada, no meio da batalha, os X-Men estão lá reclamando da luta. Na época da Fênix, isso. Ele ataca os colegas dele e quase mata. Pô. Os colegas agirem em equipe. Então, mas ele faz isso, ele sempre é desse estilo. E aí o Grant Morrison exagerou. E aí o Gadinho não servia mais pra ele. Ah, palhaçada. E também tinha sido pedido, né, pra Jean sair, que é, na verdade, o escritor que veio, o escritor mais clássico dos X-Men, né, que é o Claremont, não gostava do fato do Ciclope e a Jean ficarem juntos. Hein? Ele preferia que houvesse a separação entre os dois. Ah, babaquice. Tá bom. Terminamos de falar dos X-Men, falamos agora sobre o que é. Irmandade. Passando dos heróis para os vilões, não dá para falar de X-Men sem falar primeiramente de Magneto, né? O mestre do magnetismo. Cara, na minha sincera opinião, Magneto é o mutante mais poderoso da Marvel. Ponto. É, só os editores não concordam com você, nem os roteiristas, mas tudo bem. Ah, mas Eu concordo. Os fãs concordam, todo mundo concorda, todo mundo que tem um pouco de bom senso concorda. Magneto era um vilão que conseguia te inspirar respeito e ao mesmo tempo te intimidar, de uma vez só. Quando o Magneto aparecia, você, lendo o gibi, você falava, fudeu. Era aquele negócio de segurar e não saía nem pum. Fudeu, você já lia com aquela aflição, ai merda. Dentro da mitologia dos X-Men, eu nunca vi nenhum outro vilão conseguir ter essa mescla de respeito, carisma e medo. Porque o Magneto é carismático, Pombas é carismático ao cubo. Eu acho até o Magneto mais carismático do que o Xavier, você não acha? O Magneto, ele é mais carismático que todos os X-Men originais. Uma coisa que eu acho engraçado sobre o Magneto, e comparando ele com o Xavier, eles são duas faces da mesma moeda, porque o Magneto, se a gente parar pra analisar, ele não é mal, ele não é vilão, ele só não quer ter o comportamento passivo do Xavier quanto à convivência humano-mutante. Você não concorda com isso? Ele foi criado pensando assim, ele é um Martin Luther King terrorista. Não, é que tá, não é. O Xavier é o Martin Luther King. O Magneto foi mais inspirado no Malcolm X. Fato, verdade. O Malcolm X era mais ativista, mais, vamos dizer, guerreiro, enquanto o Luther King, o Reverendo King, era mais pacifista, mais boa índole, vamos assim dizer. E reza a lenda que o Stan Lee, ou pelo menos a Marvel, eles botaram a amizade do Xavier com o Magnus desse jeito, que o Xavier era o Luther King e o Magnus era o Malcolm X. E o que você acha do Magneto? Como eu disse, ele é um dos personagens mais fantásticos que tem em X-Men. Nas sagas onde ele é colocado em foco, você não consegue fazer algo a não ser gostar do personagem. Não gostar no sentido de admirar, concordar com o personagem, mas ele atrai muito a atenção, ele tem um carisma muito grande. Você podia não admirar, cara, mas eu admirava. Pra mim, Magneto está certo. Eu queria ter essa camiseta. Magneto está certo, Magneto estava certo. E mas você gostou mesmo na época que o Magneto virou diretor da escola? Sabe que tem gente que não gosta, mas eu gostava muito porque foi quando começaram os Novos Mutantes. Uhum. Não sei se você lembra, os X-Men originais tinham saído. Sim. E os Novos Mutantes eram liderados pelo Magneto e ninguém aceitava o Magneto e ele estava tentando se endireitar. Verdade. Ele até tinha se rendido, enfrentado o tribunal, alguma coisa assim, não era? Tem uma época que ele vira bebê também, cara, mas... Não, ele já virou bebê, ele já ficou velho, já ficou novo, pô, já tiraram os poderes, já devolveram os poderes. Já foi clonado. Ai. Aliás, o clone dele era muito bom personagem também. Putz, não. Ah, poxa, ter os X-Men, ter o Magneto de volta nos X-Men era muito legal. O clone do Magneto era aquela história do Korn, né? Do Scorn, que era o cara que tinha uma máscara de ferro, era isso? Não, o Joseph. Ah, o Joseph, é verdade. Eu tinha me esquecido do Joseph. Que era uma espécie de Magneto, que eles achavam que o Magneto tinha perdido a memória, mas na verdade era um clone. É verdade, eu tinha esquecido do Joseph. Tá bom, tá ok, valeu. E o Magneto, ele começou a carreira dele sozinho, mas 5 contra 1 é sacanagem. Ele resolveu também fazer o bando dele, né? Que era a Irmandade de Mutantes Malignos. Tem quem primeiro? Vamos falar de quem primeiro na Irmandade? O primeiro membro deles é o Mestre Mental, né? Que é o... Ele é meio que um antagonista pro próprio Magneto no time, pra todo mundo do time. É, porque ele era antissocial pra cacete, né? Ele não trabalhava com ninguém, era... Eu sozinho, né? Mais ou menos, assim. Era. E o poder do Mestre Mental era criar ilusões, basicamente. Sim. Ele não tinha telepatia. Tinha? Não, era só ilusões. Mas ele te fazia acreditar no que ele quisesse que você acreditasse. Sim, sim. E ele usava isso pra sacanear os próprios colegas de time, o próprio Magneto já. Eu vi uma vez, acho que foi numa revista, não sei se ele era da Irmandade ainda nessa época, mas ele chegou numa loja, deu um pedaço de papel pro caixa e falou: tá aí o teu dinheiro, quero o troco. Porra, eu se tivesse esse poder fazia isso direto também, dava de jornal e falava que dei nota de R$50. Também temos na Irmandade o Groxo, né? Que é o Toad no original, o, vamos assim dizer, o capacho do Magneto, né? Nas primeiras versões ele era bem coisa, Mestre Magneto, não era assim, um capachildo mesmo? É, mas ele era bem clichê no começo, né? Os vilões todos eles são clichês nesse começo. O Groxo até parecia o Igor, no, daquele tipo, assistente de cientista maluco. Fato. E o poder dele era pular. É, no começo ele pulava, ele meio que grudava em paredes também. Tá. O Stan Lee, quando ele criou esse time, ele inverteu os X-Men de alguma maneira, né? Ele deturpou os X-Men. Ah, então o Groxo é uma espécie de antifera. É, por aí. Os outros não são tão claros o que eles fazem, mas... O Mestre Mental, por exemplo, ele é o Ciclope invertido, né? Os dois têm poderes relacionados com visão, vamos dizer assim. Ok, beleza. E para completar essa primeira equipe, que acho que só tem só esses dois e mais os dois próximos, que é o Pietro e a Wanda Maximoff, né? O Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, né? Só esses que faziam a primeira equipe da Irmandade, não é? É, que são. Eles são hoje conhecidos como filhos do Magneto, mas nessa primeira época não havia menção alguma disso. Mas eles já mencionavam que eram irmãos. Sim, mencionava que eram irmãos. Cara, mas tudo bem, não havia menção de que o Pietro era filho do Magneto. Mas, cara, era só o Magneto tirar o capacete, os dois tinham cabelo branco. Como é que não dava pra perceber que o Pietro é filho do Magneto? Chega o Pietro, ih, legal, cara, tu também tem cabelo branco. É, mas é que eu sou velho. Ah, tá, desculpa. O poder do Pietro era só velocidade mesmo, correr. Ele podia fazer qualquer coisa em super velocidade ou era só correr mesmo? Então, o Pietro, ele basicamente é o Weezer, que é um personagem bem mais velho da Marvel. E o Pietro, ele corria só na velocidade do som. Inclusive, por muito tempo foi só isso. Quando o Pietro começou, era uma época ruim do Flash, ele chegou a ser mais rápido que o Flash da DC. O Flash Wally West, né? Porque o que seria mais rápido que o Flash Barry Allen? É o Barry Allen. O Barry Allen, ele tava numa época triste. E ele é mais rápido que o Flash anterior, né? O Jay Garrick. A Feiticeira Escarlate sempre foi o poder de mudar as probabilidades ou alguma coisa nesse sentido, assim? Eu acho que ela é a hora que Stan Lee desistiu de criar poder e falou uma palavra bonita e tentou fazer qualquer coisa, sabe? Certo. Porque ela é um plot device numa história. Ela é um Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Mas ela faz tudo que se precisar, ela faz. Então ela tá lá pra isso, pra garantir que sempre vai ter um risco. Só que ela era um personagem extremamente emo, né? Ela não queria ser vilã, ela achava que eles estavam errados, só tava junto porque o Pietro tava e porque o Magneto tinha salvo eles. Inclusive, foi esse lado emo da Wanda que fez com que eles se tornassem heróis e virassem Vingadores, né? Sim, bem mais tarde. Bem mais tarde, tudo bem, mas foi por isso, né? Chegou a ser cogitado que o poder da Wanda era magia, por isso o nome dela Feiticeira Escarlate, ou desde o início havia essa história da probabilidade? Então, isso depende muito do roteirista. Porque mesmo o Stan Lee, ele era meio fixo, né? Ele escolhia um poder, ele mantinha aquilo, mas como o poder funcionava, mudava. Ok. Não dá pra ter certeza disso. Até porque nesse começo dos X-Men, os nomes acabaram mudando logo depois. Os nomes dos poderes, né? Ah, sim. A gente já falou sobre isso. Tem razão. Vamos falar agora algumas curiosidades dessa época dos X-Men. Me diz alguma boa curiosidade aí sobre os X-Men que você lembra, Cal. Tá, a primeira curiosidade que tem é que os X-Men sofreram um processo de plágio na cara. Mas eles foram plagiados ou eles foram acusados de plágio? Eles foram acusados de plágio. E quem eles plagiavam? Então, dizem que eles plagiaram o gibi Doom Patrol da DC, que era do Arnold Drake e do Bob Haney. Doom Patrol seria a Patrulha do Destino. É, aqui no Brasil foi Patrulha do Destino. O que era a Patrulha do Destino? Eu não lembro de Patrulha do Destino. O que é a Patrulha do Destino? Então, é aquele velho caso do que o plagiado ficou mais famoso do que o original, né? Mas a Patrulha do Destino é um grupo de jovens liderados por um cara numa cadeira de rodas. E esses jovens todos são excluídos da sociedade, seja porque eles são deformados. Normalmente os poderes que eles têm são poderes que dificultam a convivência deles com as outras pessoas. Tá meio evidente. Mas o negócio é o seguinte: o Doom Patrol, ele foi ser lançado uns 4, 5... Não, não foi mais. O Doom Patrol foi ser lançado uns 6 meses antes dos X-Men. Não é uma coisa tão anterior, assim. Pô, mas, cara, se foi plágio, Stan Lee é um grandíssimo filho da mãe. Não que eu já não considere ele assim, mas, pô... E o mais engraçado é que o Doom Patrol, ele durou a publicação original até mais ou menos onde durou os X-Men originais. Pô, até nisso eles plagiaram? Ele terminou, inclusive, uns 6 meses antes. Pô, amor, o que é? Vai plagiar também, não? O que é? Pô, acabou um, vou acabar com a outra também? Eles duraram pouco tempo, essa primeira leva de X-Men, não foi? Eles duraram, assim, de verdade, até o final dos anos 60. Porque o que aconteceu é o seguinte: a gente fala de X-Men hoje, a gente pensa naquele gibi que vendeu 10 milhões, né? Uhum. A gente pensa em coisas absurdas, porque é o título de quadrinhos que mais vende, é o que todo mundo conhece. Mas X-Men, no começo, os primeiros 10 anos, era todo mês sendo ameaçado de cancelar. Pô, devia ser chato mesmo, devia ser ruim mesmo. Mas acho que com isso a gente já tem uma boa quantidade de informação, já demos bastante informação. Eu não quero passar para a fase Wolverine e companhia ainda, vamos deixar isso para uma segunda parte. Desde já, Cal, você já está convidado para a segunda parte da conversa sobre X-Men. Dá uma repetida no seu jabá, fala um pouquinho lá do J-Wave, convida a galera para o J-Wave, por favor. Ok. Bom, eu sou do podcast J-Wave, o site é www.jwave.com.br. Nós falamos lá de cultura pop, nerd, japonesa, mas isso não significa nada, porque até de quadrinhos a gente fala. Fala até de filmes como Lambada. Isso aí é o meu sócio que a gente divide os temas e ele sacaneia comigo. Ah, tá. Você vai jogar culpa do Pacum agora, tá? Pacum, pô, só porque ele é otaku. Pô, tadinho dele, ele não tem culpa. Não, mas aparece lá, pessoal. A gente mudou o site agora tá funcionando finalmente. Eu acho que o pessoal vai gostar muito de nostalgia também lá. Aliás, se você me permite, parabéns. Acho que foi o Daigo que fez o site, né? Agora, novo. Foi. Pô, cara. A gente é eternamente grato, cara. Eu rezo pra ele toda noite aqui no. E passa depois o endereço do altar dele, porque eu vou querer que ele faça. Eu montei um altarzinho. Eu montei um altarzinho pra ele aqui, sabe? Tem a foto do japonês lá. Deixa umas oferendas lá, deixa um sushi por dia. Beleza, Cal, te agradeço muito, meu sobrinho de mentirinha, mas é um cara que eu realmente tô curto de paixão. Quero te considerar meu amigo desde já e claro que convites novos acontecerão. Com essa, queridos ouvintes, vida longa e próspera! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.